partiu meu coração, me fez sofrer, me fez chorar. Mas se arrependeu ligeiro, me pediu perdão e eu não pude negar. Te quero, amor, o tempo inteiro. Meu viver tem mais razão, com você é um paraíso. Te querer é minha obsessão, me deixa fissurado e sem juízo. Meu bem, é um prazer você viver comigo e me prometer jamais me deixar. Já troquei a minha cerveja por teu guaraná. Agora o meu cigarro é bala de hortelã. Contigo eu já provei o gosto da maçã. Nada nesse mundo vai nos separar. O destino criou a nossa história de amor tão bonita, como um sonho tornou a nossa união infinita. O destino criou a nossa história de amor tão bonita, como um sonho tornou a nossa união infinita. Tem mais razão, com você é um paraíso. Te querer é minha obsessão, me deixa fissurado e sem juízo. Meu bem, é um prazer você viver comigo e me prometer jamais me deixar. Já troquei a minha cerveja por teu guaraná. Agora o meu cigarro é bala de hortelã. Contigo eu já provei o gosto da maçã. Nada nesse mundo vai nos separar. O destino criou a nossa história de amor tão bonita.